O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de Trilogia Analítica. A nossa programação traz as descobertas do cientista, filósofo, psicanalista, Dr. Norberto Kepp, autor de mais de 20 obras no campo da psicossociopatologia. Então, qual que é a diferença principal do trabalho que Norberto Kepp realiza, não só na área social, como na área psicológica, na área psicossomática, de todas as enfermidades? É que ele analisa as causas psicossociais interiores, quer dizer, ele analisa verdadeiramente a vida psíquica do ser humano atuando na sociedade, na economia, no ambiente, em todas as disciplinas. Trilogia, porque é a unificação dos campos da teologia, da filosofia e da ciência, e analítica, porque se utiliza de um método científico de análise, né? E nisso, Dr. Kepp desenvolveu um método único, eficaz e rápido no tratamento dessas enfermidades somente através do diálogo. Ultimamente, o Dr. Kepp vem estudando e desenvolvendo muito o campo da aplicação do livro A Nova Física na psicossomática, na cura das doenças orgânicas, na compreensão do porquê e como que os nossos emoções, os nossos pensamentos, até mesmo a nossa vida espiritual e principalmente a nossa vida espiritual, como que isso atua energeticamente no nosso organismo, criando doenças, criando vírus e, de outro lado, podendo sanar todas as patologias. Doutor Kepp, o senhor gostaria de falar alguma coisa nesse sentido hoje? Antes do senhor começar, eu gostaria de dar aos nossos ouvintes o telefone da nossa clínica. É 3032-3616. 30-32-3616, código 11 de São Paulo. Nós estamos situados na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E também gostaria de convidar os senhores mais uma vez para o nosso Encontro Internacional de Medicina Psicossomática Integral, que vai ser realizado no nosso spa no sul de Minas, em Cambuquira, em setembro, próximo futuro. Dr. Kepp. Tem um cliente que perguntou para mim se as ideias de Louis Pasteur, a ideia bacteriana das doenças, estiver errada, então todo esse ramo da medicina, quer dizer, todas as escolas médicas que se baseiam nas teorias de Pasteur estariam erradas também. Então falei, mas não é justamente isso que está acontecendo, porque até os especialistas, né, médicos falam que essa medicina que praticam aí não cura nada, né? Não cura nenhuma pessoa, a não ser sintomas assim mais leves, né? Mas essas teorias de Pasteur trouxeram a ideia de que a doença do ser humano vem de fora. Então, essa ideia do Pasteur foi muito assim favorável à indústria farmacêutica, à indústria que vende, que fabrica e vende remédios. Então ela foi, vamos dizer, aceita, mas por essa indústria. Então outro cliente falou assim, eu como médico me sinto enganado, né, pelos estudos que fiz na faculdade de medicina, vendo agora essas descobertas de Bechamp, que ele mostra que, por exemplo, toda doença vem do interior do ser humano. Então, o que que, né, esse pesquisador francês, Antoine Bechamp, falou, né? Ele falou que as células são danificadas através do estresse da vida diária. Então, se o indivíduo tem uma vida muito difícil, ele tem o organismo estragado por dentro e não por germes do exterior. Então, Dr. Kepp, o senhor fala aqui nesse capítulo desse novo livro que o senhor está escrevendo, um livro maravilhoso, que não existe enfermidade alguma que não tenha origem na vida psicossocial. E aqui eu acho muito importante que se considere esse psicossocial, porque muitas pessoas falam, a vida do ser humano é tão difícil, existem tantas fontes de estresse, então nós vamos colocar mais esse problema nas costas do ser humano? Sim, nós vamos colocar o dedo na ferida para a gente poder conscientizar o que está errado e cada ser humano lutar pela mudança da sociedade. Porque se uma sociedade é estressante, é porque ela está sendo guiada e dirigida por leis invertidas e que isso tudo precisa ser conscientizado e modificado. O doutor Ademar está aqui e ele trabalha, inclusive, em pronto-socorro. O doutor Ademar, os médicos que eu atendo aqui, eles estão desesperados com a promoção que as mídias estão fazendo dessa suposta epidemia de gripe suína. Eles alegam que a quantidade de mortes por outras causas no inverno é muito maior, infinitamente maior, do que a verificação dessas gripes suínas, né? E que o pior de tudo é essa histeria que a população está sendo acometida devido à ação desinformatória ou de desinformação das mídias. O que, que o senhor tem a dizer? O senhor que trabalha direto com o povo. Então, o que a gente percebe é exatamente isso. Quer dizer que a mídia, né, ela inculte assim, no povo essa ideia de que realmente a problemática é muito maior do que ela é. Uhum. E assim, inclusive pelas estatísticas, fizeram uma comparação, né, dos casos que aconteceram com gripes normais no ano passado, comparado com a gripe suína, é 10, 20 vezes maior o número de mortes. Agora, é importante salientar o seguinte, que inclusive essas mortes que estão ocorrendo são em pessoas que têm uma série de doenças conjugadas, né? Ou são crianças, gestantes, pessoas que têm AIDS, né? Uhum. Assim, doenças renais crônicas, pessoas que estão fazendo tratamento para câncer. Então, é uma série de fatores, assim, com uma morbidade um pouco maior, que é claro que o indivíduo, entra em contato com esse vírus, mas ele já está muito imunodeprimido. Uhum. Então, é importante salientar isso, né? Quer dizer que a euforia que existe, né, é muito grande pelas realmente as consequências que essa gripe está trazendo. E o senhor que trabalha diretamente com a população, usando essas descobertas do Dr. Kepp, é muito importante salientar o seguinte, numa contaminação existe a bactéria ou o vírus, mas precisa ter o organismo em condições favoráveis para ser contaminado, para receber aquilo, né? Então o meio interior da pessoa, psicofísico, ele precisa estar propenso a isso. Agora, o senhor que trabalha com o pessoal, muita gente diz, mas houve um caso ou outro que não eram pessoas de risco, né? O perfil de risco. Mas o senhor que trabalha com isso, o senhor não nota que o maior perfil de risco justamente é quando a pessoa está passando por momentos emocionais mais tensos, estressantes, situações emocionais atípicas na vida dele ou mais intensas? Então, isso é o mais importante de tudo, aliás, né? Porque o que a gente nota é o seguinte, que essa ansiedade muito grande que o povo assim, está tendo, inclusive facilita, né, assim, o contato com esse vírus e trazer algumas consequências até piores na vida do indivíduo. Ele fica nervosíssimo, com medo de pegar uma infecção e acaba justamente criando as condições para isso. Isso, inclusive fiquei sabendo de uma colega hoje, né, pediatra, né, que assim, entrou em contato com o vírus, mas ela já vinha num processo assim, emocional há algum tempo, por excesso de plantões, muita ansiedade, tensão, estresse. Foi internada, né? Atualmente parece que está na UTI. E o que acontece é basicamente é isso, é que, vamos supor, se a pessoa não lidar com esse setor emocional e tentar ter um equilíbrio, inclusive para ver o que é certo, o que é errado, distinguir das fantasias, daquilo que está sendo promovido mais para deixar o povo em pânico, aí é pior para o indivíduo, né? Com certeza. Agora, outra coisa, doutora Ademar, eu não sei como é que o senhor pensa nesse sentido, mas a própria medicação, que a pessoa começa a tomar. Isso não ajuda a facilitar os efeitos colaterais e a quebra dessa resistência da pessoa? Então. Quer dizer, os efeitos colaterais do remédio não podem até propiciar o enfraquecimento ali? Agravamento da situação? Então, em pacientes que estão já usando algum tipo de medicação e estão em doenças crônicas, que nem já foi falado, né? Ou que são sensíveis a certos elementos químicos, têm uma certa alergia, ou nunca tomam medicamentos, então reagem violentamente. Isso, é sempre um fator a mais, né? Para, vamos supor, causar essa imunossupressão, né, no corpo, né? Agora, é claro que tem que sempre considerar, na emergência, o indivíduo com uma insuficiência respiratória aguda. Ah, sim. Aí não tem jeito, se necessário, sim, né? Tratar de acordo com a necessidade de cada caso, né? Mas 99,9% ou mais até pode se considerar, não chega a isso, né? Então, é muito importante que o nosso ouvinte perceba isso, que você sempre se coloca nesse 1%. A pessoa nunca se coloca nos 99%, ela vai sempre se colocar no 1%. Mas se eu acontecesse comigo, mas se isso acontecer? Uma de vocês que está aqui gostaria de responder, Luciara, gostaria de comentar? Gostaria de comentar, doutora Cláudia, a questão das escolas que agora estão sem aula. Nossa, isso mesmo. Por 15 dias. Aí a gente estava... Eu visitei uma escola hoje de 700 alunos e a diretora estava indignada, falando assim, ela só vai fazer uma semana, porque ela falou que isso vai trazer prejuízos depois para a escola. E ela falou, não adianta nada. Isso aí é uma coisa absurda para trazer pânico para os pais. E outra coisa, que isso é um transtorno para os pais. O que os pais vão fazer com os filhos agora? Uhum. Os pais têm que trabalhar. Então, já é mais estresse para a família. E algumas creches em São Paulo estão aceitando crianças, mas estão medindo a febre a cada 2 horas, Meu todas Deus. As crianças. Meu Deus. Então, a ideia parece que é criar pânico. Porque criando pânico, aí as pessoas ficam com o sistema imunológico baixo. Agora, Selma, o que está por trás disso, Selma? Por que, que eles estão criando essa situação de pânico na população? Então, eu noto aí a questão do poder econômico por detrás disso, que é uma coisa incrível, né? Porque complementando isso que a Luciara estava falando, a gente vê que os shopping centers estão lotados, né? E ninguém fala nada, por exemplo, de ficar em casa e não ir para shopping center gastar e fazer compras. Inclusive, eles ficam falando das crianças, o que a gente faz com as crianças? Vou ficar passando o dia no shopping, porque com tempo desse não tem onde ficar. Então, o interesse econômico, assim, direto, né? De sempre a população tá rebaixada e consumir. E a questão das vacinas, né? Que a gente viu que já chegou nos Estados Unidos. As vacinas e o medicamento antiflu, é isso? O Tamiflu. O Tamiflu. Que, inclusive, eles não sabem se o Tamiflu é realmente eficaz no combate dessa patologia, então, né? Então, será que o povo tem consciência das cifras econômicas que envolve todo esse... Porque imaginem vocês, essa máquina da farmacêutica, ela tem que vender e ela quer vender e ela quer faturar. Então, de tempos em tempos, se cria um pânico para justificar milhões e bilhões de dólares, de reais, que os governos investem nessas chamadas vacinas e também os seguros, enfim, as famílias, na venda dos medicamentos. Então, será que o pessoal tem noção das cifras que isso significa a ponto dessas indústrias farmacêuticas pagarem rios de dinheiro para os jornais? Os meios de comunicação é uma campanha publicitária como outra qualquer. É criar uma necessidade de consumir um produto. Isso se chama marketing. E existe o marketing altamente especializado das companhias farmacêuticas porque elas dão o quarto número de maior lucro da humanidade. É o quarto maior faturamento da humanidade são as farmacêuticas. Quando a gente sabe que a maior parte dos casos de cura e de remissão de doenças nem é o remédio que curou, foi um organismo que se recuperou num tempo que é necessário para ele se recuperar e a pessoa atribui ao remédio a cura e não a reação do próprio organismo. Se vocês, por exemplo, tomam um remédio contra a gripe, a maior parte desses sintomas, bom, tudo bem, aí então a pessoa fica meio anestesiada, dá um antialérgico, fica meio dopada, a sintomatologia pode ter um certo alívio, mas a cura mesmo é feita pelo próprio organismo, porque não existe tratamento para curar uma gripe, com remédio nenhum. Vocês sabiam disso? Então, eu queria, assim, salientar esse aspecto também, que às vezes quando o indivíduo é afastado daquele motivo por qual ele está tendo aquele estresse devido, ou condições assim inadequadas de trabalho, coisas assim, problemas na família, ou seja lá o que for, quando ele repousa, o Hipócrates já falava isso, né? Automaticamente o organismo começa a se recuperar. Então é uma coisa até meia lógica. É um ciclo, né? Natural. Natural do, é, próprio, do próprio organismo. Organismo. É. E a pessoa pensa, ah, não, mas foi o remédio tal que eu tomei. E não foi, foi apesar do remédio tal. Porque muitas vezes o remédio tal não só não curou a pessoa, mas ainda causa efeitos colaterais. Por isso que eu acho bacana o trabalho desse grupo de médicos que, mesmo tendo sido orientados e sendo orientados para tratar os seus clientes só com medicamentos, eles fazem um trabalho ao lado de um atendimento psicossomático, que é o caso muitas vezes do próprio Ademar, que está aqui, é o caso do Dr. Giraldo, é o caso de muitos médicos que têm esse interesse e que evitam dar medicação para os clientes e fazer um trabalho mais psicológico, que é o mais eficaz. Só que os próprios clientes exigem dos médicos que eles peçam exames, que eles mediquem, porque eles não confiam na ciência da vida psíquica. Gente, escutem isso, vocês ouvintes. Eu sei que vocês gostam desses assuntos porque vocês escutam essa rádio. E essa rádio não é uma rádio típica de farmacêuticas, né? Muito pelo contrário, nós aqui fazemos programas sobre a vida psíquica, sobre a vida espiritual. Então, vocês precisam ser agentes de conscientização social também, se informarem, terem um processo assim de difusão, participarem dessa cadeia de difusão desses conceitos para que o povo deixe de ser assim enganado por esses interesses de uma forma tão assim evidente, né? É. Eu acho também, doutora Cláudia, uma frase que eu gosto quando o doutor Kepp fala, ele diz assim, que não existe doença sem soberba. Né? Então é um fator fundamental aí. O que, que é essa soberba, essa atitude que o ser humano tem de se colocar acima da realidade, de todos, da própria saúde, do que o organismo pede, das necessidades, né? E isso é uma atitude que todos temos, né? A população em geral. Então acho que é uma questão que pega muito as pessoas, porque se coloca acima, achando então que remédio que vai curar um problema ou outro, e não que isso é como se a natureza fosse falha, né? Como se a pessoa não tivesse as condições dela sarar dos problemas e fortalecer a sua imunologia. Então, eu acho que... E a metodologia é a conscientização, né? Então, perceber isso, divulgar toda essa questão importante. Então, doutor Ademar, o senhor tem aí um comentário interessante para fazer com os nossos ouvintes. Doutor Ademar Monteiro, ele é médico, mas ele atende como psicanalista aqui na Sociedade de Psicanálise Integral, assim como a Selma Ghinzani, também é analista aqui na nossa sociedade, inclusive atende algumas crianças, não atende mais, né, Selma, mas tem mais jovens, né? E temos aqui analistas de crianças também, porque criança somatiza muito, tem muita influência dos pais aí, mas a criança... Uma psicoterapia em criança dá uma melhorada nas doenças, na fraqueza imunológica super rápida. E a Luciara, né, ela faz cursos terapêuticos, dá aulas de trilogia analítica através de idiomas nas escolas Milênio. Ademar, o senhor que atende como analista aqui na sociedade, e o senhor vê os dois lados, como hospital, o senhor faz psicossomática com seus clientes. E aqui o senhor faz psicanálise também fazendo psicossomática. Só que aqui o senhor tem mais tempo para trabalhar com os clientes do que no hospital. O que, que o senhor queria comentar? Então, que a gente tem que ver o seguinte, que idealizar a medicina como ela está no momento é só uma forma a mais de manter intacto o narcisismo que se acerca à medicina, né? E toda a ordem médica no geral, porque o médico tem um problema sério também de arrogância, né? De querer impor muitas coisas que às vezes o sistema impõe sem checar isso na realidade que está acontecendo. Porque infelizmente o médico, na maior parte das vezes, não é cientista. Ele simplesmente segue essa ordem que foi posta aí. E Ademar, dá uma pena, né? Porque a classe profissional de maior deprimidos é a classe médica. Então, se os médicos se sentem assim tão deprimidos, tão frustrados, e isso significa o quê, né? Que eles estão completamente frustrados com o exercício da medicina. Um a cada quatro médicos, ele tem a tendência suicida, né? E muitas vezes tem que se medicar. É a classe que mais se suicida também. Então, é um sinal de que a profissão ela está errada na sua essência. E, como o Kepp estudou aqui neste livro, a filosofia de Pasteur levou muito a esse distanciamento da verdadeira medicina que aqueles franceses e alemães desenvolviam no final do século XIX, começo do século XX. E aí houve esse desvio para favorecer as farmacêuticas, em detrimento dos clientes e da classe médica. Porque o médico agora ele se vê um parafuso nessa engrenagem comercial e ele tem que obedecer e ele próprio fica super estressado. Então, só complementando, vamos supor assim, ele também foi enganado pela questão tecnológica, ou seja, o raio-x, a tomografia, todas essas grandes coisas que, entre aspas, né, viriam para favorecer, no fundo afastou o médico do contato com o paciente, ou seja, a questão afetiva. Isso. E o médico tem assim um sentimento de culpa muito forte quando se conversa com as pessoas, né, mais à vontade, ali num barzinho, seja lá onde que for. Então o pessoal se solta mais e vê que realmente tem muita coisa errada, mas que não consegue, devido a essa máscara que foi imposta a ele, a realmente aceitar que está no caminho errado. Inclusive, eu gostaria aqui de colocar, de acreditar a favor de muitos médicos, que a vida do médico não é brincadeira. Porque para ele poder sobreviver e pagar as contas, ele tem que trabalhar muitas vezes para esses sistemas de saúde. E para você ter um emprego num sistema de saúde ou num pronto-socorro, as condições de trabalho são muito desfavoráveis. Porque não só para os clientes, mas para os próprios médicos. Então, vocês estão pressionados, né, entre os problemas da população, as doenças que têm que ser atendidas, e os donos da indústria médico-farmacêutica, médico-hospitalar. E os médicos são justamente o amortecedor aí, que está no meio do sanduíche. Então, eu atendo médicos em terapia e a vida do médico é uma vida das profissões mais estressantes que existe. Alexandre Frascari, que está aqui conosco, que também é pesquisador nessa área de psicossomática, viaja o mundo todo pesquisando isso. Alexandre Frascari, o que você vê aí? Eu queria comentar, né, que a origem da doença, né, vem do interior da pessoa. Aliás, a doença da pessoa é justamente essa falta de contato que a pessoa tem com o interior dela. Então, ela procura ver a causa dos problemas dela fora, né? Isso. E como ela vê a causa fora, ela também busca a solução fora. Isso. Então, ela quer o remédio porque ela vê esse elemento externo como a solução do problema. Na verdade, tanto a causa quanto a solução dos problemas é interior ao ser humano. Exatamente. E o que é mais impressionante é isso, né? Que essa ideia de que você é atacado por bactérias ou por vírus, isso aumenta essa projeção. E como você falou, então se eu estou sendo atacado por um vírus, eu preciso de um remédio para matar esses vírus. Então quem que vai brigar com esse conceito que já está aí há mais de um século, né? Que já foi instituído como a verdade absoluta, e somente esses cientistas, médicos inclusive, e fisiologistas, biologistas, que foram afastados, é que podem explicar como que a coisa verdadeiramente é, e que não é bem assim. E aí a pessoa com essa ideia vai no médico e exige do médico o remédio. Exatamente, para exatamente. Então, eu gostaria de dar para os senhores mais uma vez o telefone e o endereço da nossa sociedade. Eu quero salientar que nós somos uma sociedade de psicanálise. Nós damos cursos de todos os tipos com a psicanálise integral aplicada. Curso para professores, para profissionais de saúde, para agentes sociais, comunitários, para qualquer pessoa que queira ter um aperfeiçoamento na sua profissão com esses conhecimentos da vida psíquica, da psicossociopatologia. Os nossos cursos podem ser acessados pela internet. Nós temos um portal www.trilogia.ws, trilogia.ws. E as melhores informações aqui mesmo na nossa sede principal. Nós temos outras sedes de escolas terapêuticas chamadas Escolas Millennium, que estão em vários bairros. Mas a sede principal da nossa clínica fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Então, se você quer ter saúde física, saúde orgânica, se você quer ter força e energia, você tem que focalizar a sua vida interior, a sua vida psíquica, porque é daí que vem toda a energia que o ser humano precisa para ter saúde. Não só social, mas também orgânica. Até a próxima semana.